da manhã, um olho aberto na escuridão. Ninguém dorme, é espera de mais ação. Torna o edifício, vai pegar 23 de maio. Totalmente sem rumo, sob o clarão de maio. Sou farol vermelho, tão perigoso quanto parar. A realidade assusta, é bom não facilitar. Perdido na noite. Andarilho da madrugada. Perdido na noite. Andarilho na madrugada. Segue para marginal. Uma fila de caminhões, nada mais é normal. Um mundo de ilusões, Vila Olímpia, Itaim. Tudo perdeu a graça, um homem vem a seguro. Olho pro lado e desgraça. Talvez seja a ponte final. Talvez seja o ponto final. Muita gente tem fumo. Muita gente sem futuro, abusando de álcool e fumo. Perdido na noite. Andarilho na madrugada. Perdido na noite. Andarilho na madrugada. Amanhã não se lembrará por onde foi o que viu. Amanhã nada passará de um sonho longo e febril. Vida e ilusão se confundindo em uma coisa só. Perdido na noite. Andarilho da madrugada, da madrugada. Perdido na noite. Andarilho da madrugada.